Desse jeito. Vixe. Você tá tipo assim, ó, numa favela, tá, entendeu? Várias situações acontecendo e tal. Moleque indo, vindo, mas aí? O que vai acontecer ali? O que será que vai acontecer ali? Oh, é o gelo da vida louca. É o gelo da vida louca. Pregando a realidade. Oh, juízo pregando a realidade das ruas. Desse jeito. É mais ou menos assim, ó. O gelo tomou conta do coração do homem. Consomem de tudo, no jogo e na sorte. Acerto de contas pra manter a clientela. Dentro da favela, o choro e a sequela. Sabedoria não se expressa no momento. Cena programada, a hora do arrebento. Numa arena de disputa, a fé sem a certeza. Vivendo na rua, criminoso e traficante. Na disposição, ó, tiozão, é tirado a facção. Essa estranha, não sei qual que é. Na garagem, capitina aí na frente. A Santa Fé. Daqui no pé, Juliette no olho. Frio calculista, só cordão de ouro. Eu não vejo ninguém falando como a vida é boa. Eu não vejo ninguém amando, independente da roupa. O som do funk no mundo abala as estruturas. Contamina um jovem de uma forma nua e crua. Perder a identidade não se fala em faculdade. Objetivo de alguns agora é criminalidade. Não quer uma palavra de vida e direção. E não quer uma família revestida de um som e não vai. A uma igreja dá uns glória e tudo mais. Sexo proibido, isso satisfaz. O carnaval na verdade é uma festa popular. Outro meio, outra forma de se escandalizar. Homens e mulheres completamente nus. E não buscam a Deus do Criador. Escolha o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. Escolha o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. O mundo contamina e distorce. Não é o que Deus tem preparado pra você. Vejo uma boca daqui, vejo outra. Investimento do mal, tudo pode acabar. Várias de 20 chegando na boca. Negócio fechado, festa a noite toda. Senta, relaxa, truta e fica pampa. Aqui é tudo nosso, os caras vendem, é nós que manda. A vida fácil é o que se dói o ser humano. Um pacote de dólar, a cadeia há vários anos. Sem recurso, sem moral e sem estrutura. Gaiola fechada, solidão, a tortura. Bom, seria se existisse mais amor. Diminuiria a crise e o ódio e a dor. História de vida, vários anos da infância, de crescer, correr comigo, perderam a fé. Hoje estão todos perdidos, envolvidos com o mundo. Encantado de Bob, andando de Hornet, filho do pão. Escolha o seu caminho antes que seja tarde. Não tome gosto do crime e da maldade. O tempo é muito curto aqui na terra, sangue em vão. Abandone tudo isso e faça uma reflexão. Pense nisso. Hora de ganhar as pessoas do seu redor. Pense nisso. Continuar assim poderá ser pior. Ser humano tipo a reflexão. Antes que seja tarde, realidade é embaçado, pode crer. O mundo contamina e desfaça o proceder. Não é o que Deus tem preparado pra você. Escolha o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer. O mundo contamina e desfaça o proceder. Não é o que Deus tem preparado pra você. Escolha o seu caminho antes que seja tarde. Realidade é embaçado, pode crer.